Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Libertador, Redentor. Deus, Tu és o meu abrigo, Tu és o meu socorro, meu amigo. Mas minha alma se abateu pela pressões e tentações que há no mundo. Envia a tua luz e tua verdade, pois só tu, ó Deus, és minha fortaleza. Por que estás tão triste, ó minha alma? Tu és o meu libertador, Redentor. Deus, Tu és o meu abrigo, Tu és o meu socorro, meu amigo. Mas minha alma se abateu pela que há no mundo. Envia a tua luz e tua verdade, pois só tu, ó Deus, és minha fortaleza.